tarde, controle de Salvador, 73835. Bom, informação, papá. 35, via chegada bom, se ajuste 1011, 10040. Tá desviando, tá fazendo o desvio? Afirmativo, conforme é solicitado para o 135, desvio à direita da chegada, da formação aí de receber. Tá sem problema, para o desvio por onde? De Pelo, descendo para 040. Pelo 040, informa que depois do X-ray tem glide. Gente, X-ray sem glide, cabeceira deslocada no 1200 metros. Está 323. 3, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 3325, está ao sul de Salvador, 21 milhas, cruzando o nível 130. Gente, 1288, a primária, a escolhera 1325. 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, obrigado. Está visitado uma pista pista 1-8-0-7. De controle 1-1-9-3-5, acione o código 5042. Autorizado Campinas, 360. Saída Perusque 58, saída Gola e Gonza, da pista 1-0 com curva pela direita, controle 1-1-9-3-5 e transponde ao 5042, o azul 4065. Azul 4065, correto, chame quando pronto no portão 08. Reporta quando pronto, azul 4065. Fala Golo 649, boa tarde. Golo 649, boa tarde, confirma o nível parilhado. Nível 240, Cinti da Quebec, o Golo 649. Cinti, 240, será condenado, aguarde um instante. Ah, ali na sessão, Serra. E pronto, cópia. Pronto, cópia no 649. Autorizado, Léo, nível 240. Decola da pista no 0. Saída dial, Leda, após voa direto, Léo. Primeira curva direita, controle 119.35. Acena o código 5044. Autorizado nível 240 para Ilhéu, decola da 1-0, saída da El, Leda, após direto Ilhéu. Vou acionar 5040, 1-1935, controle, gol no 649. Gol no 649, correto, informe o portão 54. Portão 01, só confirmando, 5044, aciona gol no 649. O transponder está correto, 5044, portão 01, gol no 649, chame quando pronto. Chamará quando pronto, vou no 649. à direita, solo 219. 219, levando à direita, gol 987. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, boa noite, 07. Seguindo 040, à direita de Belo, a 8 milhas, 3835. Autorizado 2000 pés, existe no 011. Após pelo Itapa, após pelo Duna, informe estabilizado na final e ele é sem glide. 2000 após pelo Duna, pessoal mais estabilizado e ele é sem glide, então 3235. Controle Salvador, trip 5491, boa tarde. Cruzeiro, identifica. 5491. Para o 040, identificando C4 Aviona. Salvador, exatas 7 milhas e meia da posição Bonf, via chegada Bonf para o nível 40, sob vigilância C4 Aviona. Via chegada Bonf para o 040, C4 Aviona. Vitor Juliette, para seguir. Seguir para Salvador? Alfa Vitor Juliette, questionamento é se vai prosseguir para Salvador. Sem condições visuais, informa ingressando no corredor Bonfim. Alfa Vitor Juliette. Tem o pessoal a bordo, Alfa Vitor Juliette? Tipo de equipamento, Juliette? Isso, 75. Alfa Juliette, prossegue em condições visuais e informa ingressando no corredor Bonfim. C49, posição 01, para pushback finalmente. C49, posição 1, autorizado, reporte táxi. Está livre, pushback, reporta táxi. Duna 649. Jet 6703 para o táxi, está com 115 a bordo, 3,30 de autonomia, alternando em convite. 3835. Complete a aproximação, desconsidere as informações do glide, cabeceira deslocada no 1200 metros, chame a Torre Salvador em 118.63835. Gente, das condições do glide e chama a Torre 186, está 3835. Obrigado. Confuso. 491-2000 pés, aviso no 01, uniforme localizador, indício de redução para aproximação. Este ano redução, descendo para 2000 pés, reportará no localizador 5491. 703, agora sim, pode prosseguir seu táxi de Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Delta. Quando lá vai chamar a torre em 1.18.6, ajuste 1.0.1. Juliette Alfa, até o ponto de espera na Delta, lá 1.18.6 e com 1.011 no ajuste. Webjet 6703. Correto. Torre Salvador, boa tarde, está 3835, passou Índia Serra, final, passar travado. Então, 3835, vento 140 graus, 07 nós, está autorizado o pouso, pistão no zero, atento primeiros 1200 metros fechados. Atento 1200, tive pouso, pistão 10, 3835. Conhece condições visuais de LED altímetro 1011? Conhece as corredores visuais de Salvador? Presente, está autorizado voar na proa da rotatória. Copiou? Presente. Como recebe o sol? 5% com o voo no 649. Objeto 6703, após o pouso do Airbus aí na pronto para o toque, a linha mantém. Após o pouso, a linha mantém o objeto 6703. Guarulhos 340, informação em curso Quebec, a saída prevista da Eldiné, aguarde coordenação. Frente da Quebec da Eldiné. Na ECO e mantém a posição aguardando. Ingressa na ECO e mantém a posição aguardando. Feita aí da aproximação, a gente tem observado que com essa velocidade você sempre dá o overshooting na final aí e vai pra cima dos corredores que é o no 1500 pés. Para a cópia. Confirmando, vai decolar da 1.7 ou da 1.0? 1.7. Tático 5 contra. Tático 5, avançando. Aproximação, desconsidera a informação do glide, cabeceira deslocada, torre 118.6. 7, 5, 4, 9, 1. Boa tarde, Salvador. Tá 3835, táxi Gol. Tá 3835, táxi aprovado via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa antes daquilo vai reportar, tá 3835. táxi Gol 1649 com 104 a bordo, 2 horas e 42, de autonomia alterna Aracaju. Gol 1649, táxi à direita via Índia Alfa até o ponto de espera da Delta. Quando lá vai chamar a torre em 118.6, ajuste 1011. Leve táxi pela Índia Alfa, na Delta chama a torre 1186. 1 0 no 1 9, chegou no 649. Correto. Salvador, 35491. Livre pouso, pista 1 0, primeiros 1200 metros fechados, vento 110 graus com 7 nós. Fecha 491. Via Golf 677, a saída é a Conde, primeira curva à esquerda, controle 119.35, código 0253. Tango Juliette, Tango Zulu, correto para o acionamento e táxi, chame a torre em 118.6, o ajuste 1011. Solo Salvador, Azul 4065, para o puxa acionamento, está na posição 8. Gente, o Azul 4065 tem condições de efetuar seu puxa até o através do portão 10? Afirma, tem condições. Então inicia o pushback até o através da portão 10, Azul 4065. Gente. Tranquilo, tá 3835. Tá 3835, ingresso está com 6 kg, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Pelo passe 3, reporta para o ingresso, passe 1, ação 3235. O Gol 649, táxi em frente, observe o Airbus da TAM ingressando no pátio 3. Após o mesmo ingresso na taxi Delta até o ponto de espera. Quando lá chame a torre em 118.6. Atenção, o Gol 649, na Delta 3285. Muito mal, botão 3195. Mais 2 minutos, estou em contato com o centro. Gente, 3, 1, 5, 5, 5. Eu estaria pronto até para o pushback. Controle de Salvador é o Papá Papá, é com o Papá Sierra, ciente da Quebec, Papá Sierra. Passou uma Pro Diamante, chegada a mão, descida até o 080, é Papa Serra. Papa Serra na proa de Amã até o 080, Papa Serra. E mantém. Reforço alinhado e pronto na cabeceira deslocada. Após a passagem do ATR, alinha e mantém, reportar alinhado. 6703. O pronto, cópia. Copia. Autorizado Guarulhos nível 340 via Peruísque 50, decola da pista 10, saída da El Transição de NER, primeira curva à direita, controle 119.35, 5062 é o código transponder. Guarulhos 340, Peruísque 50, decola da 10 direita, 1935, controle 5062 no transponder, confirmando decola da 10 na DEL de NER. 3155, cotejamento correto, aguarde autorização para início de push e acionamento. Temos um Embraer 190 da Azul iniciando no pátio nesse setor. Ciência está pronta aguardando, 3155. No pátio 1, TAM 3835. Gente, o TAM 3835 vai ingressar via pátio 1, observando o Embraer da Azul iniciando o push até através do portão 10. Gente, observando o Azul. Está através do portão 10, está 3235. A livre o táxi sempre o ingresso, tá, no centro. Salvador 2231 da Pastelina, informação Quebec. 231 via chegada Mai, descida para 2000 pés, ajuste no 011. 2231, identifique. Avião Autoriza Itápolis, presente? Via chegada a Mário, pulou de Mário, 2231, sob vigilância. Desculpe, 2 do PES na descida, autoriza a Itápolis? Negativo, você vai voar na pula de Mari e vai executar a chegada Mari, via chegada Mari para 2000 pés, 2231. 2231, via chegada Mari, 2231. Olá, Salvador, pode confirmar o portão do trânsito 3235? Confirmo, quem chama o Salo? Qual vai ser o portão? É o 09. Sim. Com segurança, pode ingressar? Afirmo. É, ingresso com segurança, o azul está no através do portão 10. Ok, está ingressando com segurança. Vale, obrigado. Alô, Salvador, é o Papatã Gotal Limatango. Papatã Gotal Limatango, prossiga. Para acionamento, conforme notificação para a praia do Cosmo, Tururu. Hotel Limatango, confirme o tático que se encontra. Tático 4. Gente, confirme a altitude. Certo, corredor 4. Gente, aguarde um minutinho para a copa. Solo Salvador, trip 549, onda se aproximando daquilo. Ingresso Quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte 1. Quilo, parte 3, reportará para ingresso no parte 1, trip 549. Solo Salvador, azul 4065, está pronto para o táxi, está com 1, 2, 3 a bordo, 4 horas e 38 minutos, operando com o fim. Via parte 1, táxi Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Delta. Quando lá chame a torre em 118.6, ajuste 1011. Autorizado, táxi em frente, Juliette, Alfa. Quando pronto na Delta, 118.6, ajuste 1011, azul 4065. Correto. O Tantu Junto 5, sempre em coordenação com a equipe de solo, observe o Embraer da Azul livrar a sua retaguarda. Após o mesmo, está autorizado o início do push e acionamento. Coordenação inicia o seu ataque 3155. O trip 5491 vai observar um Embraer da Azul que vai ingressar na Taxi Juliette. Após o mesmo, ingresso no Pat 1, remota 14. Gente, vai observar o trip, o azul ingressando na Juliette. Após estar autorizado, confirma o pátio. O pátio 1, a remota, área remota 14, trip 5491. Pátio 1, área remota 14, trip 5491. Solo Gol 1785. 649 pronto. Positivo, tô ciente, gol 1049, VT Salvador 130 graus, 79. Veiculagem autorizada. Livre veiculagem, gol 1049. Autorizado para o prédio forte, 500 pés AGL, decola da pista 17, ingressa no corredor forte, primeira curva à esquerda, controle 119.35, acione o código 0117. Dá presente, tem condições de decolar direto com o controle de buraquinho para evitar o cruzamento do campo? Gente, coordenarei com o controle para o acionamento e táxi, vai chamar a torre em 118.6 ou ajuste no 011. Indicada. Dois 260 mais. 260 mais. 260. é a velocidade indicada? 210, 210, Papa Serra. Gente, reduz até 180 nós, Papa Serra? Papa Serra reduzindo para 1,80 nós, Papa Serra. Gente. Controle Salvador, boa tarde, Gono 649. 649 decolou, sob vigilância, saída da El, pro de da El autorizada. Saída da El, pro de da El autorizada, Gono 649, sobe. Sobe. 240. Sobe 240, Gono 649. Cruzeiro 110, sudoeste de Salvador, Recife, 1288, alterna 13325, objeto 6703. 2883325, boa tarde. Boa. Decola da pista no zero, saída prevista da El, saída da El, transição, bless, primeira curva à direita, controle 119.35, acione o código 5072. Autorizado 360, Galeão, saída da Elblast, pista 10, curva direita, pelo 14, 1935, controle, 5072, transponde, gol no 785. Gol no 785, correto, chame quando pronto, portão 05. Demora. Taxi está 315597 a bordo, alterna Galeão com 3:45. Então, 3155, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxiway Delta. Quando lá, chame a torre em 1-1-8, tudo acima ao 6, ajuste 1-0-1-1. Juliette Alfa Delta 18-6-1-0-1-1-3-1-5-5. 220, Papa Serra. Mite radial 3-3-3-2-0. Ah, positivo, radial 3-2-0, Papa Serra. Vai cruzar direito e vai cruzar seu eixo aqui. Temos sequenciamento para pouso LS na pista 1-0. Né? Então vamos ver com o controle a possibilidade de decolar, porque a Conde curva, cruza o eixo da 1-0-2-8 aqui, 1 minuto. O Vitor Juliette tem condições de manter visual na proa 140? Eu vou ir na proa 140, só visual com o campo. Azul 4065, decola de Salvador agora aos 38, chame controle de Salvador 119.35. 1935 agora, batata. Boa. Salvador, boa tarde, Azul 403. Seria 4065? Seria. Contato radar na decolagem, vigilância, saída Goleval, transição Gonza. Afirmativo na Goleval Gonza, vai subindo Azul 4065. Termo. Passaria do 2231, curva à direita, vai na proa 080, 2231. Direita 080, 2231. Aguarde para decolar e até o Limatango. Cruzeiro para o localizador em forma estabilizada. 150 informará estabilizado